chegar! Está a chegar! Pop Brasil! O melhor e o mais atual da música brasileira! Com... Maris Glasser! Estamos começando mais um Pop Brasil aqui na Rádio Antena Web. Eu, Maris Glasser, vou estar em sua companhia levando muita música brasileira. Um pouquinho do que toca de norte a sul do nosso país. O nosso programa de hoje vai trazer uns ritmos novos, ritmos de modismo, alguns cantores polêmicos e algumas músicas consagradas da nossa MPB. A nossa programação de hoje eu vou iniciar, como sempre, com muita animação, com muita alegria, com o grupo Timbalada. O Timbalada, o forte dele é o instrumental deles. Eles têm muitas músicas instrumentais, então essa eu escolhi porque ela é cantada. Então não vai dar para saber assim, muito do talento deles, mas vale a pena vocês pesquisarem depois, ou mesmo nos outros programas eu estar apresentando uma música só tocada deles mesmo. Vale a pena conferir. Em seguida nós vamos ter o nosso consagrado João Bosco com a música Papel Machê. Vamos lá! We'll be right back. amor me pegou. Ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar, sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Cores do mar, festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz. No teu colo dormir e depois acordar, sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Lilás, cor do mar, seda, cor de batom, arco-íris, rebom, nada vai desbotar, brinquedo de papel machê. Dormindo no teu colo, a tornada nascer, violeta e azul, outro ser, luz do querer. Não vai desbotar. O lilás, cor do mar, seda, cor de batom, arco-íris, rebom, nada vai desbotar, brinquedo de papel machê. Tivemos aí, abrindo a nossa programação de hoje, o grupo Timbalada com a música Cachaça. Em seguida, o nosso músico, compositor, consagrado na MPB, João Bosco, com a música Papel Machê. Agora nós vamos dando sequência à nossa programação com o grupo Voa 2, Motivos para Cantar. Em seguida, nós vamos com o Zé do Vento e Juventino, que é uma música a pedido do Breno lá do Rio de Janeiro, que pediu para ouvir essa música, então ela vai ser dedicada ao Breno lá do Rio de Janeiro, a música Os Patinhos. Eu só dei uma modificada na música, é uma música muito engraçada, né? É pro Breno, ele que pediu. E aqui, quando você pede, a sua música toca. E em seguida, nós estamos com a Pitty, do Pop Rock da semana, com a música Me Adora. Vamos lá! Queria tanto saber como é que você vai? O que é que tem feito? Pra que time você torce? Qual o teu defeito? Queria tanto saber como te encontrar. Tenho que dar um jeito, me dá motivos pra cantar.

música na Antenaweb. Grupo Voa 2 com a música Motivos para Cantar. Em seguida, atendendo o pedido do nosso ouvinte lá do Rio de Janeiro, Breno Luther, a música do Zé do Vento e Juventino, Os Patinhos. E encerramos o bloco com o Rock Pop da Semana, com a Pitty, com a música Me Adora. Agora nós vamos dando sequência à nossa programação com a música de modismo, a Rebolation, com o grupo Pangolé. Em seguida, nós vamos com a Vanessa da Mata, com uma regravação, Um Dia, Um Adeus. Essa música fez muito sucesso na voz do Guilherme Arantes, é um cantor que eu apresentei para vocês no Tempos de Ouro, na programação da semana passada. E nós vamos fechando o bloco com o Pagodinho, do Zeca Pagodinho e o Dudu Nobre, Faixa Amarela. Que vai começar o Rebolation, som, Rebolation, o Rebolation, som, Rebolation. Atenção, Rebolation é a nova sensação. Menino e menina, não fiquem de fora, que vai começar o pancadão. O swing é bom, gostoso demais. Mulheres na frente, os homens atrás. Mão na cabeça que vai começar o Rebolation, o Rebolation, o Rebolation, show, Rebolation. Rebolixo é bom, bom, rebolixo é bom, bom, bom, rebolixo é bom, bom. Se você fizer, fica melhor. Rebolixo é bom, bom, rebolixo é bom, bom, bom, rebolixo é bom, bom. Se você fizer, fica melhor. Bota a mão na cabeça que vai começar o rebolixo, chão, rebolixo, o rebolixo, chão, rebolixo. Menina e menina, não fique de fora, que vai começar o pancadão. O swing é bom, gostoso demais. Mulheres à frente, os homens atrás. Pô na cabeça que vai começar o Rebolation, o Rebolation, o Rebolation, som, Rebolation. Rebolixo é bom, bom, rebolixo é bom, bom, bom, rebolixo é bom, bom. Se você fizer, fica melhor. Se você fizer, fica melhor. Bota a mão na cabeça que vai começar o rebolixo, show, rebolixo, o rebolixo, show, rebolixo. E andei perdido.

é a época do rebolicho no Brasil. O que eu discordo um pouquinho, porque se nós olharmos também no passado, nós temos músicas que venderam milhões de cópias aqui e que também seriam consideradas hoje um rebolicho. Então, acho que faz parte da história da música brasileira, esse tipo de música, traz um swing gostoso. Eu acho que também nós temos que olhar um pouquinho esse lado também da animação, da música descontraída. Esse aqui ainda nós fomos com a Vanessa da Mata, um Dia um Adeus, uma regravação, ficou belíssima na voz dela. E encerramos o bloco com o Dudu Nobre e o Zeca Pagodinho, com a música Faixa Amarela. E agora nós vamos abrir o nosso quadro Tempos de Ouro, que eu deixei para vocês dois compositores, dois cantores extraordinários, o Paulinho Nogueira com a música Menina. Em seguida, nós vamos ter a Casinha Branca com o cantor Gilson. Vamos lá! Conheci criança, me aparece assim de repente, linda, virou mulher. Menina, como pude te amar agora? Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Lembro a menina feia, tão acanhada, de pé no chão. Hoje maliciosa, guarda um segredo em seu coração. Menina, que muitas vezes fiz chorar, achando graça quando ela dizia: quando crescer vou casar com você. Menina, por que fui te encontrar agora? Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Parece assim, de repente, linda, virou mulher. Menina, como pude te amar agora? Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Lembro a menina feia, tão acanhada, de pé no chão. Hoje maliciosa, guarda um segredo em seu coração. Menina, que muitas vezes fiz chorar, achando graça quando ela dizia: quando crescer vou casar com você. Encontrar agora, te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo a minha frente, nada que me dê prazer. sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizade. Vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. E nós tivemos aí, abrilhantando o nosso quadro Tempos de Ouro, Paulinho Nogueira, com a música Menina e a música do Gilson, Casinha Branca. Foram músicas que marcaram muito sucesso no Brasil, fizeram muito sucesso e fazem sucesso, porque essas músicas são tocadas até hoje, são lembradas até hoje no Brasil. Espero que vocês tenham gostado do nosso quadro Tempos de Ouro de hoje. E agora nós vamos seguindo a nossa programação com o nosso sertanejo romântico, o nosso consagrado Leonardo, o galã da música sertaneja romântica, Esse Alguém Sou Eu, trabalho novo de 2009 dele. Em seguida, nós vamos com a música polêmica do Gabriel Pensador. É uma música polêmica porque é Pega Ladrão o nome da música. E como amanhã são as eleições aqui no Brasil, essa música tem tocado muito, muito mesmo no Brasil. Até para servir um pouquinho de alerta, ou para as pessoas pararem um pouco, porque as pessoas às vezes esquecem das coisas que aconteceram. Então o Gabriel Pensador sempre faz essas letras de músicas bem polêmicas. Em seguida, nós vamos fechar com a Isabela Taviani, que é uma música ternura, uma regravação, que ficou belíssima na voz dela. Ela é realmente uma cantora de grande talento. Vamos lá! Meu pensamento são flores perfumando o vento até você. Meu momento, instante em que eu choro por não te ter. Me abraçando, beijando meu sorriso e dizendo esse amor começou. Só sei que não tem fim. Mas alguém não vai ficar no pensamento. Vai chegar inesperadamente, embaraçando seu olhar, te deixando por inteiro apaixonado. Agora explique, mas não complique. Vossa Excelência, eu já expliquei. Eu não vi essa lista. Eu afirmo com a mais absoluta certeza e sinceridade que eu nunca vi essa lista. Não sei dessa lista, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Quem disser que eu vi essa lista é um mentiroso e vai ter que provar. E se provar, vai se ver comigo. Pega ladrão! No governo! Pega ladrão! No congresso! Pega ladrão! No senado! Pega lá na Câmara dos Deputados! Pega ladrão! No palanque! Tribunal. É por causa desses caras que tem gente com fome, que tem gente matando, etc e tal. Pega, pega, pega, pega ladrão. Pega, pega, pega, pega ladrão. Pega, pega, pega, pega ladrão. A miséria só existe porque tem corrupção. Pega, pega, pega, pega ladrão. Pega, pega, pega, pega ladrão. Pega, pega, pega, pega ladrão. Tirando o poder, passando a prisão. E você que é um simples mortal, levando uma vidinha legal. Alguém já te pediu um real? Alguém já te assaltou no sinal? Você acha que as coisas vão mal? Ou você tá satisfeito? Você acha que isso é tudo normal? Você acha que o país não tem jeito? Aqui não tem terremoto, aqui não tem vulcão. Aqui tem tempo bom, aqui tem muito chão. Aqui tem gente boa, aqui tem gente honesta. Mas no poder é que tem gente que não presta. Eu fui eleito e represento o povo brasileiro. Confia em mim que eu tomo conta do dinheiro. Pega, pega, pega, pega ladrão. Pega, pega, pega, pega ladrão. Pega, pega, pega, pega ladrão. A miséria só existe porque tem corrupção. Pega, pega, pega, pega ladrão. Pega, pega, pega, pega ladrão. Pega, pega, pega, pega ladrão. Tira do poder, bota na prisão. Tira esse malandro do poder executivo. Tira esse malandro do poder judiciário. Tira esse malandro do legislativo. Tira do poder que eu já passei de ser otário. Tira esse malandro do poder municipal. Tira esse malandro do governo estadual. Tira esse malandro do governo federal. Tira a grana deles e aumenta o meu salário. Tá vendo essa mansão sensacional? Comprei com dinheiro desviado do hospital. Ah, e o meu cofre cheio de dólar? É o dinheiro que seria pra fazer mais uma escola. Precisa ver minha fazenda. Comprei só com o dinheiro da merenda. E o meu filhão? 1 milhão só de mesada. E tudo com o dinheiro das crianças abandonadas. E a minha esposa não me leva à falência? Porque eu tava esse buraco com o rombo da Previdência. Vossa Excelência, você não viu meu avião? Comprei com uma verba que era pra construir prisão. E a superlotação? Problema do povão, não tem uma imunidade. Pra dar não pega não. Pega ladrão. A miséria só existe porque tem corrupção. Pega ladrão. Tira do poder, bota na prisão. A miséria só existe porque tem corrupção. Desemprego só aumenta porque tem corrupção. Violência só explode porque tem tanta miséria e desemprego. Porque tem tanta corrupção. Todos que me conhecem sabem muito bem que eu não admito o enriquecimento do pobre e o empobrecimento do rico. E você que nasceu nesse país e que sonha e que sua pra ser feliz, você presta atenção no que o candidato diz? Você vota em qualquer um, seu babaca. E depois da eleição você cobra resultado. Ou fica aí parado de braço cruzado. Você lembra quem votou pra deputado? E quem você votou lá no Senado? Pega ladrão. A miséria só existe porque tem corrupção. Pega ladrão. Eu vi, mas não li. E digo mais, eu engoli, pra que ninguém lesse também. E foi com a melhor das intenções. Burlei a lei, mas com toda a honestidade. Vossa Excelência engoliu a lista? Bem, eu a coloquei para dentro do meu organismo, num lugar seguro e escuro. De modo que, pra todos os efeitos, sendo assim desta maneira, eu me reservo ao direito de não dizer nada mais. Tá tudo publicado nos anais. Mas ontem o senhor falou que não viu a lista. Hoje o senhor já fala que viu a lista. E amanhã o senhor... Ah, amanhã ninguém lembra mais. E o caso da lista vai entrar pra lista dos casos. Os casos que ficaram pra trás. Mais uma que toca já a seguir. Já não suporto. importa mais sofrer ingratidão. Agora você vem dizendo, dizendo adeus. O que foi que eu fiz pra que você Deus, o que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Toda ternura. E nós tivemos aí o nosso sertanejo romântico com o Leonardo, Esse Alguém Sou Eu, em seguida o polêmico Gabriel Pensador com a música Pega Ladrão. É uma música bem forte, né? Se fosse na época da ditadura, eu acho que essa música não ia ser executada não, como é tão executada aqui no Brasil agora, nessa época. Em seguida, nós fechamos o bloco com a Isabella Taviani, uma regravação, Ternura, ficou belíssima na voz dela. E assim nós vamos encerrando nossa programação de hoje do Pop Brasil na sua rádio Antena Web. Eu encerro com vocês com a música do Cláudio Jorge, Coco Sacudido. Espero vocês às 20 horas no horário de Portugal e às 16 horas no horário de Brasília no próximo sábado. Escreva para geral.radioantenaweb@gmail.com e peça a sua música que eu toco ela para vocês aqui no Pop Brasil. Beijinhos, viu? Chacoalhe o corpo, balance, estremeça, que pra cabeça não se tem coisa melhor. Queime um punhado de tuia fundanga, solte essa franga e toque fogo no paiol. Bota pra fora esses troços estranhos e tome um banho de aroeira com timbó. Pegue o mal de surpresa, dê um nó e despache a tristeza num ebó. Pegue o mal de surpresa, dê um nó e despache a tristeza num ebó. Esse barco sereno, sem pressa, não entre nessa de remar contra a maré. Se está gostoso, nojante, afobado, guarde um bocado desse bolo pro café. Quem gosta de brasa é porque comeu fogo, esconde o jogo que depois se vê qual é. Pegue o mal de surpresa pelo pé e despache a tristeza pra Guiné. Pegue o mal de surpresa pelo pé e despacha a tristeza pra Guilherme. Faça da vida um cachimbo de barro, que até com sarro é bom de se saborear. Vá sempre em frente, mas cuide do jarro, não deixe o carro na frente do boi passar. Após os maus sempre vem bons instantes, não veio antes, mas depois sempre virá. Bote a melancolia no jacá, ele mesmo esvazia lá no mar. Bote a melancolia no jacá, ele mesmo esvazia lá no mar.